Nível de voo 310. 310 para Fortaleza, Nova Norte, escola da 10, Fortaleza, Romeu Delta Mike, acontecimento correto. Poderia confirmar pessoas a bordo? Sim, estacionamento táxi se chama Torre 118.95. O ajuste de altímetro no 017. Autorizado para o estacionamento, chama para o táxi. 2550, chama o centro Recife na frequência 1260, alterna 1288. Será 2550. Chama o centro Recife na frequência no 260, alterno 288. Recife 260, 1288, 2550. Uma ótima tarde. Boa tarde, você também. Azul 4207, chama o centro Recife na frequência 1-3325, alterno 251. 3325, a secundária? 1251. Controle, o 4060 azul estabilizou no X-ray. Médico, completo final, chame torre na frequência 118.95. Seguinte, torre 18.95, obrigado, boa tarde. Torre de Salvador, muito bom dia, o azul 4060 vai passar os terras. Azul 4060, reporte de baixada de trabalho. Torre o azul 4060, baixou e travou. Azul 4060, autorizado pouso pista no 0, vento 1, 0, 0 graus, 1049. 5-4, autorizado o 4060. Só confirmando, a intensidade é 1-4-9. 1-4, obrigado. Salvador, Xanânia 2500, está estabilizado em X-ray. Certo, completo final, chame torre Salvador na frequência 118.95. 18.95, cada daqui a pouco. Torre Salvador, uma boa... Bom dia, Xanânia 2500. Xanânia 255, sem aproximação, já pode baixar travado. Ah tá, baixar travado. O Oxenera 6225 é o número 2 na aproximação, aguardando pista livre. Azul 2500, na escuta. O azul 4060 confirmando o altímetro variando entre 1000, corrigindo, 1.06.9 e 1.0.17. Gente, o 4060 está na curta final. O Oxenera 6255 só confirmando o altímetro variando em 1.06.9 e 1.0.17. Gente, 6225. O transponder 01971. Índia November Alpha, apenas confirmando de sempre, TGL em Veracruz. Cid November Alfa, poderia encontrar pessoas a bordo? Estacionamento de Times, torre 118, decimal 95. Bom, 1260 para o Fax, 171 a bordo, 2 horas e 52 para alternar Natal. Direita, solo 1, 2, 1, 2, 1, 9. Direita, solo 2, 1, 9. 1, 0, 1, 6. 1, 0, 1, 6, está autorizado táxi de abate do dia, ponto de espera 1895. ...255, tráfego avistado, livre pouso, pista 90, vento 090 graus, cono 4 nós. Livre pouso, 6255. O Azul 4060, autorizado táxi via Alfa, reporte a sua Juliette. Alfa, sua Juliette, reporte 4060. Ativo altímetro no 0, no 6, reporte no ponto de espera Taxway Oscar, Índia November Alpha. O Bruno 777, muito boa tarde, informação Oscar. Bruno 260, alinha e mantém, capiceiro 10. Mantém 10, Bruno 260. Aí o Bruno 777, vou pegar no 777. Chanero 6255, no solo aos 39, direito, no 21, no decimal 9. Bom, Salvador, bom dia, Chané 6255, livrou. Chané 6255, autorizado táxi via Alfa, reporta Anza Juliette. Alfa, Anza Juliette, vai passar. Azul 4060, autorizado ingressar na Juliette, posição 01. Né? 4060, copiou o solo. Bruno 260, tem livre decolagem pista 0, vento 100 graus, cono 5 nós. Queria falar de 90, Bruno 255, segue a Embraer da Azul via Juliette para a posição 08. Segue o Azul para Juliette 08, 255. O vento 100 graus, com 4 nós, tem livre decolagem, pista 7, o Bravo Kulisk. Jet 6740. Voo na 777, pronto, cópia. Voo na 777, pronto para cópia. No 777, autorizado Porto Seguro, nível de voo 260, decola da 10 com curva direita na saída da El Leda Ilhéus. Após direto Bidev, após direto conforme outro. O controle aéreo 120.8 e o transponder 5516, são instantes para cotejamento. O azul 4060, autorizando ingressar na Juliette, posição 01. No 777, pronto para o cotejamento. Curva direita, saída da El. Da El Luda Miguel, que deve direto ao destino com decimal 8, código transponder 5596. É o gol na 777. Climativo, para um cotejamento foi na sequência da torre 121 decimal 9 para novo cotejamento. Que Luiz, que autorizado o cruzamento do campo, decolado aos 43. Mantendo a proa nordeste. Jet 6740, desce para 2 mil pés na chegada a Mari, ajuste o altímetro 1096. 2 mil, chegada a Mari, 1019, web 6740, está em 208, confirme essa manter essa frequência. Mativo, mantém essa frequência, acione identificação para informá-los. Ficou descendo para 3191, autorizado o pushback acionamento, chama pronto táxi. Afirmativa, resposta para o táxi, o Romeu Delta Mike, meia dúzia a bordo, hora está. Bravo Kilo Luiz, que transfere agora o controle, 120, décima 8, bom voo, bom treinamento, até a volta. Índio November Alpha, pronto? 1991. Consiga 3191. Está autorizado o posicionamento? Confirmo, autorizado o pushback acionamento, chama pronto táxi. Obrigado. Bravo Kiluisk, tu irá sobrevoar por aqui um? Qual é a altitude que irá sobrevoar o setor do buraquinho? Gente, bravo Kiluisk, corredor forte da presente direto o setor que irá sobrevoar. Quantas milhas irá sobrevoar de Salvador? Sente, na escuta do controle. Informe iniciando o sobrevoo. Minha 740, informe estabilizado. Minha 740, estamará estabilizado no X-Ray de Salvador. Viper Alfa, decolado 247, autorizado curva esquerda, cruzamento do campo, reporte na vertical do buraquinho. Curva esquerda, autorizado cruzamento do campo, reportará buraquinho, ele é no Viper Alfa. No 260, chama o centro Recife, no 2685, alterno 2545. 2585, 260. Approach control, TP 5220. Hotel 3 Rama, Aviano, com 114 a bordo, 3 horas e 30, alternando Guarulhos. Hotel 3191, autorizado táxi via Pátio Índia, no ponto de espera, chame torre 118, decimal 95, o ajuste de altímetro no 06. Então está autorizado Pátio Índia, 118.95 na torre, e o ajuste agora é o 1096, eu estou a 3191, obrigado, até daqui a pouco. Objeto 5728, autorizado Recife, nível de voo 350, decolada 10 com curva à esquerda, na saída Pucca, transição Caju, via Upper Whisky 58. O controle APL 120, decimal 8, e o transponder 5534. Autorizado Recife, 350, decola 10, curva à esquerda, na Pucca, transição Caju. 120, decimal 8, o controle. Tem que fazer o transponder, portão 9. 5728, o transponder 5534, chame para o funcionamento. Tem 4, 20, 20, 20, 20. 20, Índia, November, Alfa, bom voo. Manda 08, obrigado. Após estar autorizado para o tiver funcionamento, chame para o pronto-táxi. Usado o pushback da nossa após a passagem da nossa retaguarda, da 777. Corredor forte na escuta do controle, informe 20 milhas afastado. Informe que temos o tráfego do Brio Bravo, que Luiz, que é 5 milhas à sua frente, mantendo mil pés também. Gente, reportar a 20 milhas fora e... Gente do tráfego, do gráfico Luiz, que objeto 6740. Vai, escuta para você. Informo que nosso equipamento em relação ao localizador está informando que o localizador está fora do serviço, não está operando. Então vamos prosseguir com efetuar o procedimento NDB Zulu da pista 10. Afirmativa. Salvador, o Oceaner 6203. Consigo acionar 6203? Autorização Galeão. Ciente, autorizado Galeão, nível de voo 360, decola da 10 com curva direita na saída da El Leda Bridge, onde interceptamos o 10. Após SMAP, após Lúvito, após Barbacena. O controle é PERI 120.8 e o transponder 5530. Está afastado exato 21 milhas de Salvador. Depois Lúvito, Barbacena. Controle 108, transponder 5530, Xanem 6213. 5530, transponda, chama pronto se tiver questionamento, ou chame 6213. Chama. Controle WebJet 6740, interceptou isso da 10, informa que recebe marcações normais do ILS, tanto de localizador como de paz. Certo, prossiga com o procedimento NDB Zulu, pista 10, chamando torre 118.95. Torre 1895, porra. Autorizado o cruzamento da pista 1735 após Quebec, Mike e Lima. Na Lima chamou solo 121.9. NDB Zulu and Roger, trip 5220. Maria. Altímetro 10 no meio, livre pouso, pistão 10, WebJet 6740. Livre pouso, na 10, web 6740. Torre outra 3. 9. 3191, pronto, ponto externo. TAM 3191, visual com o bang da WebJet na final do 10. Afirmo. Após a passagem do tráfego, ali mantém captura 10. O TAM 3191 após a passagem do bang da WebJet na final do 10, ali mantém cabeceira 10. Tá certo, tá, após a passagem do bang, ali mantém até 3191. Um minutinho antes, se não tiver se utilizado. Solo Gol 1777, autorização para o táxi para o BD 1779, são 2 horas e 25 de autonomia, alternando com o fim. Com 1777, autorizado o táxi via Pacho, Índia, no ponto de espera, chame torre 118, decimal 95, o ajuste é acima 10 no meio. Ajuste agora 10 no meio, autorizado Pacho, Índia, ponto de espera, quando pronto, 18, decimal 9, o Gol 1777. Boa tarde. Mike, autorizado ingressar no pátio 1, reporta no través de Porto Meia Dúzia. Bravo, confirme quando visual. Reporte quando visual. Charlie Alpha Tango, informação papá, só um instante de cópia. Poderia confirmar o pátio e pista que decola? Só um instante de cópia. Torre Gol 1777, muito boa tarde, ponto espera, pista 1-0, pronto. Gente, Gol 1777, mantém o ponto de espera. Mantém o ponto de espera, Gol 1777. Webjet 6740 no solo 57, livrou, chama agora o solo 1219. Web 6740, libra chamação 219. Sou o tomador, boa tarde, Web 6740, livrou na sua solicitação. 6740, autorizado, táxi via Alfa, reporte na sua Juliette. Via Alfa, reportará na sua Juliette, Web 6740. Alfa Romeo, Charlie, Alfa Tango, Alfa Tango. Voo local, 500 pés, decolando 17 no Axé, litoral sul, aciona 0170 no transponder, 1208, controle. Bota, por gentileza. Estacionamento de táxi, 118.95, altimetro marca 1.016. Camisa Bravo, visual para a força. Camisa Bravo, chame a torre 9895. A torre, a RF, Gold, Salvador, Camisa. Define 220, request if clear, continue to send to 2000 with Vital Mike Charlie. 5220, descendimento em 2000 feet, QNH 1016, and clear, consider NDB Zulu, runway 10, report passing Duna position. Passing TAP in this moment, and descend to 2000, and roger about NDB Zulu, runway 10, trip 5220. Tango Índia Brava, aproxima direto em Rimar. Afirmativo, vai para ataque 3. Afirmativo, reporte no través norte aqui da torre de controle. Altímetro no 0, no meia, para cheque, o vento 100 graus, quando 5 nós. O Tango Índia Brava. 10. Dia de leste, portão 10, leve, né? Voo no 777 em livre decolagem, pista 1-0, vento 100 graus, cono 5 nós. Em decolagem, pista 1-0, voo no 777. E Alfa Tango, reporte no ponto de espera, pista 1-7, altímetro 1-0, no meia. Alfa Tango copiou. Sente. Papa Romeu, Romeu Delta Mike, ali mantém Capitão 1-0. Juliette Tango Zulu, é o solo. Juliette Tango Zulu, pátio 5 para o 3. Ciente, reposta no ponto, espera táxi aí, papá. Olha, Alfa Tango, ali mantém cabeceirão no 7. No 777-01 decola, chama o controle em 120.8, bom voo. 208, Golão 777, bom dia. Romeu Delta Mike, mantém a cabeceira 10.